Senhor, Tu és a raiz de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em cada geração a Tua luz nos guias com amor tão puro e tão só. Benjamim, em Ti a promessa, na terra a Tua história brilha. A cada filho uma nova aliança, Teu povo, Senhor, a Te adorar. A Tua verdade nos laços de fé, encontramos a Trindade. De Sarém, em Moabe um clamor, Jobabe e Zíbia, Tu és o nosso Senhor. Cada filho um testemunho a contar, na luta e na vida, sempre a Te buscar. É o Baal e seus filhos juntos a Ele. Esperança, onde podemos habitar? Juntos em fé, marchamos sem temor, Teu nome exaltamos. De fé, encontramos a Trindade. E em cada batalha, Tu és nosso escudo. Nos vales mais escuros, Teu amor é profundo. De Azel a Mica, os heróis. Nos laços de fé, encontramos a Trindade. Ó Senhor, em cada geração, a Tua glória sempre em ação. Teu amor.